palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Divaldo Pereira Franco, realizada no dia 11 de julho de 2011 na Sociedade Hebraica, que fica na Rua das Laranjeiras, 346, Laranjeiras. Com vocês, a palestra de Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos que nos acompanham pela internet, nossos votos cordiais de muita paz. O notável pensador e poeta latino Marco Túlio Cícero escreveu que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Esse notável pensador latino havia se dado conta de que a história é a narrativa dos fastos e dos acontecimentos da humanidade. Ninguém se pode eximir a essa pedra de toque que avalia a qualidade dos metais preciosos em torno dos acontecimentos cíclicos que constituem o avanço da civilização. Mais tarde, o admirável filósofo inglês Lord Bacon terá a oportunidade de dizer que uma filosofia superficial conduz o homem ao materialismo, enquanto uma filosofia profunda leva a criatura humana à legítima religião. O pensamento de Lord Bacon é apresentado no momento decisivo da história, quando as religiões dominantes, arbitrárias e totalitárias, desejavam deter a marcha do progresso, mantendo ainda em silêncio a ciência e a nascente tecnologia. Doutrinas desse jaez levam inevitavelmente o pensamento à descrença. Há uma aceitação tácita, cômoda, mas uma tremenda reação interna a tudo aquilo que se deseja impor pela força, sem a contribuição da lógica nem da razão. E Bacon asseverava, no entanto, que uma filosofia profunda possui esse doce néctar de nutrir a alma que tem sede da verdade, levando-a a um estado de religiosidade. Essa religiosidade tem um sentido muito amplo, não apenas no que diz respeito às questões teológicas, mas também da arte, do pensamento, da ciência, da tecnologia hoje de ponta, fazendo que as nossas atitudes sejam eminentemente religiosas, mas sem qualquer marca de fanatismo ou de castração intelectual. Utilizamos-nos dessas duas frases monumentais para fazermos uma análise histórica a respeito da paranormalidade humana. Essa faculdade especial da criatura humana é inerente ao seu processo antropossócio-psicológico. Porque se recuarmos às fases primárias da evolução, conforme a notícia dos paleontólogos e a notícia moderna dos embriogenistas, iremos encontrar essa predisposição orgânica ao paranormal em todas as fases da evolução humana. Na história do passado, asseveram aqueles que trabalham na paleontologia, nós possuímos a escrita fóssil das crenças religiosas através dos rituais. E concluímos, asseveram alguns deles, que o homem primitivo acreditava na imortalidade da alma. Se fizermos uma análise contemporânea e nos detivermos a reflexionar em torno da propositura do Dr. Watson, o admirável psicólogo americano, deter-nos-emos em uma reflexão a respeito do processo antropológico do ser. A princípio, a psique humana era integral e unitária. O indivíduo alimentava-se, dormia e procriava. Essas três expressões caracterizam os instintos básicos, dos quais mantemos o império ainda em nossa existência iluminada pela sabedoria. Houve então um momento no processo histórico que a psique experimentou uma fissão, e naquele momento os instintos básicos libertaram a primeira emoção. Essa libertação emocional caracteriza o instante em que o ego começa a surgir, derivado do self, e esse eixo ego-self caminhará com a criatura humana para uma possível fusão, quando o indivíduo lograr o que Carl Gustavo Jung chamava o estado de iluminação, a individuação. Esse estado luminoso, em que os instintos básicos pertencerão a uma função do self, sem que haja predomínio das paixões animalescas que ainda trazemos através da transição dos vários períodos evolutivos. E assevera o Dr. Watson que essa primeira emoção do ser humano foi o medo. O indivíduo vivia na caverna e, porque não raciocinava, obedecia aos automatismos fisiológicos, tudo era natural. Repentinamente, ele passou a ter medo, medo das intempéries, as chuvas torrenciais e o frio, a seca prolongada e o calor, a ver as árvores coníferas repentinamente incendiar-se quando incidia sobre elas um raio cuja natureza eles não entendiam. Aqueles homens quase primatas, primatas homini, não tinham ideia sequer do que iríamos chamar mais tarde de morte. Eles viam-se e de repente alguém tombava, decompunha-se, e eles passaram a ter medo desse estranho fenômeno que lhes ultrapassava a capacidade da razão, porque ainda não haviam adquirido a consciência. Por outro lado, os animais ferozes, as outras tribos, os terremotos e erupções vulcânicas, todos esses fenômenos sísmicos produziram naquela mente que desabrocha o medo. E o medo permanece conosco até hoje. Para o Dr. Watson, essa primeira emoção básica é a raiz de várias manifestações do pavor, do terror, da desconfiança, da insegurança, da inquietação. É a base dessas emoções atordoantes. E é a partir daí que outras emoções irão manifestar-se. A segunda delas é a ira. Quando de repente aquele ser primário sente medo de perder a sua vida, face à agressão do meio hostil ou das circunstâncias desfavoráveis. Então a ira é uma emoção de autodefesa, de preservação da espécie. Mas essa ira, que tem uma raiz psicológica, o medo, o receio, logo se faz um fenômeno fisiológico, porque as glândulas suprarrenais de imediato injetam na corrente sanguínea uma alta dosagem de adrenalina e a pessoa avança, perde o tirocínio. Daí a tradição mitológica da ira divina. Essa ira humana é resultado, portanto, de um fenômeno de pavor, de autodefesa, como a reação fisiológica. Mas exatamente no momento da agressividade, em um mecanismo de preservação orgânica, o indivíduo tem uma descarga de cortisol na corrente sanguínea. E aquele impulso inicial desaparece e ele retrocede. Na visão psicológica, são as emoções avanço recuo. Quando então dizemos, por pouco eu não estraçalhei o outro, eu perdi a consciência, porque a alta dosagem de adrenalina bloqueia as neurocomunicações. E logo depois, com a descarga de cortisol, nós temos um fenômeno cardiológico. Temos um aumento da glicose, uma reação de sudorese. E neste repetir das emoções, agressão e fuga, nós podemos contrair cardiopatias, transtornos cerebrais, disfunções hepáticas. Eis porque as contrariedades continuadas somatizam-se, produzindo distúrbios gástricos, distúrbios respiratórios, condutas emocionais disparatadas pela perda total do equilíbrio. Então a ira é a responsável pela antipatia, pelo ódio, pelo ressentimento, pelo rancor, pelo desejo de vingança, sendo portanto a segunda emoção do nosso processo antropológico. Ela faz parte da construção do ego. A terceira emoção é o amor. Assevera-se que a fera, quando lambe a cara do filhote recém-nascido, ou quando devora a placenta para o libertar, é a futura mãe beijando o filhinho no regaço, ou acariciando o post-partum, quando é colocado sobre o ventre, para continuar recebendo a afetividade e as substâncias hábeis para lhe proporcionar a felicidade. Então o amor é a raiz da amizade, da confiança, do respeito recíproco, da ternura, da benevolência, da caridade, do holocausto, do sacrifício. Essas três emoções básicas irão constituir em nossa vida o arquétipo sombra, aquela herança junguiana, que tanto pode ser densa quanto suave. Isto é, uma sensação de culpa, que todos temos embutida no inconsciente. Sensação de culpa que se manifesta às vezes como timidez, como excesso de recato, como autopunição, como transtorno masoquista. E é que Jung, por exemplo, não sabia explicar. Ele asseverava que é uma herança antropológica da nossa evolução. Mas sabemos nós, os espíritas, que se trata de reminiscência de atos ignóbeis que foram praticados em existências transatas e agora remanescem em nós como desejo ou medo de reparação. Toda a nossa existência, do ponto de vista da psicologia profunda ou analítica, é para fazer novamente a junção do ego no self. É que vale dizer, dominar a ira, superar o medo, desenvolver o amor, tornando-nos novamente uma entidade integral, o self, aquilo que somos e não aquilo que aparentamos. Com essa referência, os estudiosos da evolução constataram que nos cerimoniais fúnebres do homem da caverna havia o hábito de decepar a cabeça do morto e colocar a caveira na entrada da furna. Foram encontradas em várias cavernas da antiguidade evolutiva essas mesmas cabeças olhando na mesma direção do oeste, e chegaram à conclusão que se tratava de um ritual tabu. Era a maneira que o homem primitivo encontrou para impedir que o morto voltasse a adentrar-se na furna, criando embaraços. Outros estudiosos encontraram, logo no período da descoberta do fogo, em volta das fogueiras, pedaços de pedra, pedaços de madeira com a efígie humana, e interpretaram que seria um ritual para aquecer aqueles que morreram na época frígida do inverno. Então podemos ter uma ideia de que aqueles desencarnados voltaram. Foram eles quem propuseram a realidade da continuidade da vida. O conceito da imortalidade não parte do ser humano para a transcendência. Vem da transcendência para a humanidade. E Allan Kardec, no esforço notável de análise antropológica, assevera que nesse estado da evolução primitiva, os deuses eram perversos. Exigiam sacrifícios humanos, porque esses deuses eram as almas dos desencarnados primários que voltavam, atormentados e sedentos, com as paixões humanas assinalando-lhes as existências depois do fenômeno biológico da morte. E era natural que o homem primitivo procurasse realizar oferendas para aplacar a fúria daquelas forças desconhecidas que os anatematizavam. À medida em que a consciência começou a despertar, e Jung irá definir a consciência em uma pequena obra, o Livro de Job, que ele publica em 1950, nas seguintes palavras: o momento da aquisição da consciência é aquele no qual o self toma conhecimento de todos os conteúdos do ego. Em outras palavras, é o momento quando o self toma conhecimento dos conteúdos psíquicos. É que vale dizer, quando discerne, quando ele tem a capacidade de discernir entre o certo e o errado, porque são muito abstratos o que é certo, o que é errado, o que é ético, o que é aético, o que é antiético, o que é verdade, o que é mentira. São conceptuais, porque evoluem de acordo com a civilização. Então era natural que o momento da consciência estivesse chegando ao homem primitivo e ele se desse conta de que matar outro ser humano não era exatamente o que pretendiam os deuses. E ele passa aos sacrifícios animais. Vamos encontrar na Bíblia, particularmente no templo de Jerusalém, mesmo ao tempo de Jesus, os sacrifícios animais eram de tal monta que o sangue corria pelas valetas a ponto de cobrir a pata dos outros animais. Então era uma forma de o indivíduo transferir para os seres primários a responsabilidade do resgate das suas culpas. Naturalmente, através do ônus monetário, que sempre teve um grande valor para a criatura humana. Mas é inevitável no processo da evolução. Há um provérbio árabe que assevera que ninguém pode deter a madrugada. Da mesma forma, ninguém pode deter o progresso. É inevitável, porque ele ocorre de uma forma geométrica e não na proporção aritmética do desenvolvimento intelectual. Observemos a tecnologia de ponta, as conquistas da última década, e surpreendemos-nos quando adquirimos um iPod, um iPad ou algo equivalente. Esse instrumento da maior tecnologia já está ultrapassado quando ele vem ao consumo público. Nos laboratórios de experiência já existem modelos mais avançados e dentro de 6 meses estão completamente ultrapassados. A evolução moral é, no entanto, mais lenta, porque ela tem que diluir as barreiras construídas pelo ego. E no ego está a base da nossa inferioridade. Daí o processo egocentrista, egotista, egoísta, para dar um salto quântico e penetrar na atitude altruísta com que o pai do positivismo concebeu em 1842 essa palavra, para pô-la no lugar dos nossos transtornos egoicos. Dessa forma, a grande oferenda dos animais era para aplacar a fúria dos deuses, entre aspas, ou naturalmente para resgatar o indivíduo dos delitos perpetrados anteriormente. Mas a evolução da consciência veio demonstrar-nos que não seria necessária a matança dos animais que passaram a merecer o nosso respeito. Porque na escala zoológica, eles estão um degrau próximos de nós. E se nós constituímos uma fase superior, por que então maltratá-los, quando eles também viajam para essa fase superior? Logo nós mudamos o ritual para aplacar as forças espirituais ou adorná-las com a oferenda de flores. E naturalmente o nosso culto hoje, para poder bendizer a divindade ou adornar a vida, é através das flores. Mas nesse momento o processo de evolução tornou-se tão transcendente que sequer nós cortamos as flores, porque seria matá-las, e passamos a utilizar os vasos florais em que embelezamos, sem qualquer prejuízo para a vida vegetal. Narra-se que uma professora falava sobre o amor para crianças de 5 a 7 anos. E porque as crianças a contemplassem embevecidas, sem dar-se conta da profundidade do seu ensinamento, na hora do recreio, ela lhes pediu que algumas lhe trouxessem algo que expressasse o seu amor. E as crianças saíram na algaravia natural da sua idade. E ao retornarem, uma delas acercou-se e disse-lhe: professora, eu vi esta bela flor, arranquei-a e trouxe-a para você, expressando o meu amor. A professora agradeceu emocionada. Uma outra criança acercou-se-lhe e disse: ah, professora, eu vi um ninho de passarinhos. E havia dois ovinhos coloridos com os pequenos sinais. Não aguentei. Eu trepei na árvore, tomei os ovinhos e trouxe-os para oferecer-lhe em nome do meu amor. A professora comoveu-se. E eu, uma terceira criança, também eu vi outro ninho de passarinhos. E trouxe os dois filhotinhos que estavam no berço. Mas uma quarta criança apresentava um aspecto melancólico. E a professora perguntou-lhe: e que me trouxe você? A criança redarguiu: ah, eu estou triste, porque eu também vi a flor. Quando me lembrei em trazer para você a flor, eu me dei conta que ia matá-la, porque arrancando da planta, ela ia morrer. Então eu desisti. Também eu vi os ovos dos passarinhos. E lembrei-me que se eu trouxesse-os para você, os filhinhos não nasceriam. Então eu me recusei. E também vi pipilando esses dois passarinhos. E cheguei próximo, mas eu me lembrei da mãezinha deles quando chegasse e não os encontrasse no ninho. Então eu não trouxe nada. A professora, emocionada, disse-lhe: esse é o maior presente de amor, porque é a doação de vida. Então o amor não despedaça. Esse sentimento de amor não pode ser configurado em qualquer manifestação de natureza fúnebre. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Edivaldo Pereira Franco, realizada na Sociedade Hebraica nas Laranjeiras. Está no ar. Na Tribuna Espírita. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Edivaldo Pereira Franco, realizada no dia 11 de julho de 2011 na Sociedade Hebraica, que fica na Rua das Laranjeiras, 346, Laranjeiras. Com vocês, a sequência da palestra de Edivaldo Pereira Franco. Allan Kardec, ao apresentar o Livro dos Espíritos em 1857, inaugurando a Era do Espírito Imortal, na memorável manhã de 18 de abril, às 10 para 11 horas, de um sábado, o sábado primaveril em Paris, ele abre uma página nova na história da humanidade e demonstra filosoficamente que a morte não é o portal do aniquilamento, é a fronteira que se distende para outra dimensão. Então começaram a chegar correspondências para Allan Kardec perguntando: e agora? Agora que sabemos que a vida continua, que fazer? Evocadores, médiuns, pessoas interessadas, todos eram unânimes em pedir-lhe uma orientação. E para poder atender a imensa solicitação do dia 1 de janeiro de 58, menos de 8 meses depois de publicado o Livro dos Espíritos, ele criou a Revista Espírita para dar respostas globais, para publicar mensagens que chegavam de toda parte, para poder responder às acusações grosseiras que assacavam contra o Espiritismo. E no dia 1 de abril do mesmo ano de 58, ele cria o primeiro centro espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E então ele começa a escrever um guia para orientar as pessoas na tarefa das evocações. E ao publicar esse pequeno livro, esse opúsculo, que se encerra com um glossário das palavras por ele criadas, a obra logo foi consumida pelos leitores ávidos. E ele começa a ampliá-la, e no dia 15 de janeiro de 1861, ele publica o Livro dos Médiuns, que é a obra mais completa da ciência experimental. O Livro dos Médiuns está celebrando 150 anos. Ele começa o livro de uma forma especial, dividida em duas partes. Primeiro, noções preliminares. E nessas noções preliminares ele escreve: há espíritos. E numa análise profunda ele demonstra que sim, através do método cartesiano, utilizando-se da técnica socrático-platônica dialética. É uma obra fundamental em que, partindo de uma premissa, ele discute os termos e chega à síntese em uma notável conclusão filosófica. E logo ele abre o espaço para um segundo capítulo, o sobrenatural e o maravilhoso. E Allan Kardec demonstra que o fenômeno mediúnico é um fenômeno paranormal. Não é um fenômeno de eleitos, que os médiuns não são deuses, tampouco são demônios. Tem alguns que são endemoniados, mas não são propriamente demônios. Então ele demonstra que a mediunidade não é uma concessão divina, como alguns se atribuem. Não é um carisma, não é um dom, é uma faculdade orgânica. A mediunidade pertence ao espírito e o corpo reveste-a de células para decodificar o conteúdo transcendental. Nessa mesma obra ele vai estudar, depois que ele passa pelo método, mostrando o método, portanto ele é pedagogo, de como comunicarmos com os espíritos. E logo depois ele avança em 33 capítulos, estudando a mediunidade nos animais, a mediunidade na infância, a perda da mediunidade, a suspensão da mediunidade, fazendo uma análise da identificação dos espíritos, que é o capítulo mais grave dos fenômenos mediúnicos, porque o fenômeno é simples, desde os transtornos da mediunidade até o mediumato, o estado apostolar, os fenômenos são naturais. Mas a identificação dos espíritos, ele estuda 53 itens, para não nos deixarmos seduzir nem enganar. Então Allan Kardec nos chama a atenção que a morte não muda ninguém, e que é necessário que nós sejamos sensatos. A crença não implica na ingenuidade, a crença é racional, por isso ela deve ser profunda para ser religiosa. Por isso que a mediunidade exige educação e o conhecimento profundo do Livro dos Médiuns, para que nós possamos distinguir a verdade da impostura. Mas Allan Kardec, nesta obra magistral, dedica um capítulo às obsessões, demonstrando que neste fenômeno psicopatológico não se trata exclusivamente de uma disfunção de natureza orgânica, de natureza psicogênica, mas de um transtorno provocado por espíritos, as obsessões. E é um capítulo dos mais deslumbrantes que eu vivi na minha experiência diária por longos anos, desde quando a mediunidade se me despertou aos 4 anos e 6 meses. E eu comecei a detectar perturbações graves a partir dos 7 anos e meio, quando tive a primeira visão de um espírito inimigo que se me apresentou no momento em que eu me banhava. Como disse a nossa querida apresentadora, eu nasci numa cidade do interior, Feira de Santana. e a época das chuvas, as crianças corríamos para a bica para tomarmos banho da água da chuva que corria pela bica. E eu estava ali banhando-me, quando de repente eu vejo um ser cujo semblante patibular ainda hoje me impressiona. Era um semblante de pedra, que mais tarde eu denominaria como o Máscara de Ferro. Então aparece-me aquele ser de braços cruzados, aponta-me um dedo em riste e me diz numa voz rufenha, carregada de ódio: eu vou matar-te. Então eu gritei e saí correndo para dizer à minha mãe, porque toda criança e todo adulto, quando tem qualquer coisa, não grita para o papai nunca, é mamãe. Corri à minha mãe e eu devia estar muito pálido, tremendo muito. Menino, o que aconteceu? Eu digo: monstro. Qual monstro? Ali, mãe. Ele disse que vai me matar. Onde ele está? Ficou na bica tomando banho. Porque para mim era um ser tão real, tão humano. Eu via os detalhes da indumentária clerical. Os olhos eram chispas fulgurantes de ódio. O rito dos lábios, nunca me esqueci. E passaram-se os anos. Os anos nos tornaram amigos. E hoje, muitos anos depois, mais de 7 décadas, ele se prepara para reencarnar-se através de alguém que eu acolhi na Mansão do Caminho, que havia sido depositada numa lata de lixo. E nós recolhemos, quando víamos com essa criança nos braços, uma criança afrodescendente, ainda tirando a placenta que nós cortamos ali ao tirar da lata do lixo, catando formigas, ele me aparece. E então eu tive um choque, porque fazia 10 anos que nós não nos víamos. Ele se me apresenta e me pergunta: tu amas a esse ser? Eu digo: ainda não, chegou agora. Mentalmente, porque as crianças estavam correndo: tio, mande para minha casa, para minha casa. E a menina chorava, uma menina feia, feia não, horrível. Eu brincava, dizia: você vai ser Miss, Miss Horror, porque nos Estados Unidos tem Miss Melancia, Miss Cebola, por que não Miss Horror, desde que fosse Miss? E então eu estava brincando com ela, quando ele me aparece: você a ama? Eu disse: ainda não. E vai amá-la? Sem dúvida, o Senhor me conhece, eu irei amá-la. Irei, aliás, perfilhá-la. Irei torná-la minha filha biológica. Porque como não tem pais, eu vou adotá-la como filha. Então eu vi que aquele semblante de pedra comoveu-se. E ele só me chamava pela alcunha: monstro. Era muito gentil comigo. Chegou-se até mim, pôs a mão no ombro e disse: Divaldo, estava com a emoção na garganta, se tu és capaz de amá-la, a partir de hoje eu te amarei também, porque esta que aí está é minha mãe reencarnada. Eu digo: não fale, sua mãezinha é. Mas que maravilha, 40 anos que você me maltratou, eu só vou descarregar um pouquinho, dar uns beliscões de caranguejo, puxar a orelha. Porque minha mãe dizia que Deus pôs orelha nas crianças para as mães pegarem. A criança passa correndo, a mãe puxa, ele vem dançando balé na ponta do pé e não deixa marca. E o beliscão de caranguejo é uma construção baiana. Ao invés de ser assim, é assim: pega e torce, a pessoa dança o Lago do Cisne sem dar-se conta. E você fará isso? Eu digo: vamos ver, vai depender dela. Então, essa menina cresce, não gostava de mim. Tinha uma certa reação psicológica. Até o dia em que eu lhe narrei a nossa história. Quando no ano de 1625, eu me houvera sido obrigado a tomar uma decisão punitiva contra ele de mau caráter. E ela, na condição de mãe, guardou ressentimento por apenas 400 anos. Ainda me olhava com medo. Hoje somos excelentes amigos. E ele me disse que se vai reencarnar por intermédio dela. Agora o filhinho volta outra vez nas mãos maternas. E eu espero ter a oportunidade de encontrá-lo, apesar da idade macróbia. Eu espero encontrá-lo só para ter o prazer de puxar a orelha e dizer: agora, hein? Mudaram seus quadros. Então, os fenômenos obsessivos, as alucinações, as psicopatologias graves, como hoje a depressão que se transformou numa pandemia e que na raiz é uma obsessão coletiva que tomou conta da Terra neste momento da grande transição. O Livro dos Médiuns faz uma análise notável de comunicações verdadeiras e apócrifas, para mostrar que a morte não transforma ninguém. Homens em anjos, demônios em santos. Cada um desperta na vida do além-túmulo conforme foi deitar-se na vida física. O processo é de desvelamento da indumentária para desnudar a criatura em si mesma. Então o Livro dos Médiuns insere-se entre as obras de ciência porque tem a metodologia científica da investigação mediúnica, para demonstrar a sobrevivência que naturalmente pode ser para nós a proposta do objetivo psicológico da nossa vida. Qual é o sentido da nossa vida? Perguntava o notável psiquiatra austríaco Viktor Frankl. É a busca da felicidade? Dir-me-á a maioria sim. O objetivo essencial da vida é a busca da felicidade. Qual felicidade? Casar? Eu sou do tempo em que casar para as moças era felicidade. O casamento era um emprego. A mulher casava, estava garantida para sempre. O homem casava com a professora, estava garantido para sempre. Ele era o marido da professora. Ela trabalhava e ele desfrutava. Mas hoje, qual é a felicidade? É divorciar-se. Eu sempre me lembro, quando eu era jovem, as minhas colegas diziam: Divaldo, ore para eu casar. E eu orava. Orava de coração. E elas casavam. Eu tinha prece forte na época. Orei tanto para elas se casarem que esqueci de mim, que não me casei. Então hoje é que eu agora estou orando a favor de mim mesmo, para ver se nos estertores da agonia, se Nosso Senhor tem compaixão. Mas hoje as moças não me pedem mais para casar. Elas vão às vezes ao atendimento fraterno. Ai, seu Divaldo, queria lhe pedir uma caridade. Pois não, minha filha. Peça a Deus para eu me divorciar daquele homem. E os homens, por sua vez: ai, seu Divaldo, peça aí a Deus para eu me livrar daquela criatura. Criatura é uma forma de subestimar. Então, o que é a felicidade? A felicidade de um momento pode ser a antevéspera da tragédia de amanhã. Nós temos prazeres, alegrias, sensações, emoções. Mas a proposta moderna da psicologia é a busca de sentido. Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o meu objetivo psicológico? Por melhor que seja o nosso objetivo psicológico, surge esse que Jung tanto queria: a psique é eterna, viaja de corpo em corpo. Então o nosso objetivo é o estado luminoso, é alcançar a luz, a plenitude, aquela identificação, eixos, é o ego-self. O meu sentido psicológico é a imortalidade da alma. Eu olho para o amanhã certo de que no momento em que o corpo tombar, eu prosseguirei a caminhada, reencontrando aqueles que me anteciparam e aguardando aqueles que virão depois. É claro, eu não vou ser o derradeiro. Eu vou ser apenas o iniciador de um grande grupo que vai depois de mim. Então esse é o sentido da nossa vida. Nessa atualidade tumultuada, nessa atualidade cheia de angústias, qual é o nosso objetivo? A paz, sem dúvida. A harmonia doméstica. Mas quanto dura a harmonia doméstica? Essa sensação de segurança interior, porque exterior não a temos. A bala perdida, que normalmente foi muito bem programada. O assalto, o estupro, a droga, a adição, a violência urbana. Mas sobretudo os nossos dramas pessoais, o vazio existencial. a solidão, a ansiedade. São fenômenos psicológicos que nos atormentam. Então, nosso sentido psicológico é superar essas situações. E quais os mecanismos para lográ-lo? O Espiritismo nos dá a irrestrita confiança em Deus. A oração. Normalmente, quando falamos de oração, as pessoas reagem por causa da postura mística das rezas. Não é o ato de rezar, orar, em latim. É os ores, boca. Abrir a boca da alma para esvaziar-se de ego e plenificar-se de Deus. Orar é arar, agir. Como diria Buda, nas quatro nobres verdades: pensar retamente, falar corretamente, agir com retidão. Essa trilogia. Então, se nós pensamos certo, falamos bem e agimos com dignidade, não temos culpa, não temos timidez, não temos insegurança, não temos ciúme, não temos medo de perder relacionamentos, porque o problema será de quem se afastar de nós. É necessário que a nossa autoestima adquira um posto, que não lamentemos perdas. Ora, fulano era meu amigo e de repente brigou comigo. Problema dele. Ele perdeu um excelente amigo, porque eu sou fiel, sou honorável, sou dedicado, sou um bom amigo. Ele não o é. Então, ser meu amigo é vantagem para ele. Isso é autoestima, autoconfiança. É comum quando nós temos um amigo, principalmente se ele é rico, ai que maravilha, ele é meu amigo, é nada, ele é só conhecido. Então nós chegamos a esse momento em que procuramos às vezes um amigo e não encontramos. Nas horas graves da solidão, do testemunho, como escasseiam os afetos de ontem da mesa farta, das alegrias sociais e dos concertos. Temos que fazer a viagem interior para reabastecer-nos. E então, procurarmos o amigo de quem não tem amigos. O Espiritismo é, portanto, a melhor psicoterapia deste momento. E é um recurso valioso para que nós transformemos o medo, a ira, em atos de amor. Porque como o medo e a ira prescreve o cuidado para a defesa da vida, é amor à vida. Amemos-nos de tal forma que nossa vida seja um tesouro, deixando pegadas luminosas pela estrada para os que vierem depois. Ao celebrar, portanto, o 150º aniversário de lançamento do Livro dos Médiuns, estamos diante da proposta de Lord Bacon. Se Cícero nos fala da verdade histórica, o Espiritismo Nola demonstra. E quando Bacon fala da filosofia profunda, o Espiritismo Nola dá. Sendo então uma doutrina religiosa. E Allan Kardec quisera: a mediunidade deve ser exercida religiosamente, cristamente. É um tesouro que deveremos resguardar dos ladrões, daqueles exploradores encarnados e dos vampiros desencarnados. É o facho de luz que de dentro ilumina-nos caminho afora. Por isso que o Espiritismo é a grande doutrina que dará ao futuro da humanidade a rota de segurança, evocando, portanto, aquele instante maravilhoso de 15 de janeiro de 1861, quando a obra vem a lume. Desejamos celebrar esse acontecimento cantando hosanas como Papa Pio V, nesta notável batalha do bem contra o mal, nesta batalha no novo porto de Corinto, para que o bem sobreponha-se ao mal, a alegria à tristeza, a fraternidade ao vazio existencial, a alegria de viver as circunstâncias afligentes da vida, porque nós fomos trabalhados para alcançar a plenitude. Não há, pois, razão para a melancolia, nem motivo para o desencanto. O pior que nos pode acontecer é sempre melhor para nós quando mais tarde vem os frutos opimos. Nunca lamentar o que perdemos e nunca perturbar-nos pelo que ainda não alcançamos. Saibaba costumava dizer: ação, ação do bem, porque as mãos que trabalham no bem são mais sublimes do que os lábios que oram. Então, nesta hora de tantos conflitos, de tanto tumulto e inquietação, cumpre-nos agradecer a Deus as suas bênçãos, porque nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. Basta que analisemos assim: ó Senhor, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que sofrem na solidão, que tropeçam na escuridão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles escutarão. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que instrui, que legisla, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com dulce da emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados, marcados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, um duplex, um ninho, um gravato de douro, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele, isto sim, exista o amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão, pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei, Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. Apresentamos a palestra de Divaldo Pereira Franco, realizada no dia 11 de julho de 2011, na Sociedade Hebraica, que fica na Rua das Laranjeiras, 346, Laranjeiras. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita.